no ar. Inominata 616. Olá, pessoal, estamos começando mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e quem saiu de cabeça quente no cinema fui eu. Porque nossa, pode falar palavrão assim na abertura de Inominata. É pra começar bem. Ô, louco. Aqui é o Ed e quem merece um olhar de penitência é o Nicolas Cage. Aqui é a Cami e eu quero meu dinheiro de volta. Eu sou o Jota e eu me sinto cada vez mais burro quando eu vejo um filme do Nicolas Cage. Virou uma conclusão odiar o Nicolas Cage hoje. Ele é muito ruim. Bom, pra quem não sabe, o JR é um dos fundadores do site, né? Um dos fundadores da comunidade também, junto comigo. Só sim, que ele acabou se despedindo, tomou outro rumo, né? Se debandou, foi fazer uma boy band separado. A gente resolveu fazer um túnel do tempo e resolveu chamar o nosso amigo aqui pra fazer esse nominata. Então, quem não lembra do JR, né? Tá aí um revival. A gente agora vai passar pra nossa leitura de e-mails. E daqui a pouco a gente volta pra discutir esse tenebroso filme. Bom, então vamos aqui eu e o Ed mais uma vez para uma leitura de e-mails do nosso nominata 616. Opa! Tem muita gente mandando e-mail agora, a gente não tá dando conta. Primeiro aqui que eu recebi, já um pouco mais antigo, é do Wesley Pereira. Olha aqui. Olá, preciso de uma ajudinha. Eu estou desatualizado em relação aos quadrinhos do Homem-Aranha. Soube que a Marvel criou um novo gibi do Homem-Aranha e que sua cronologia foi zerada. Ou seja, suas histórias voltaram ao ponto zero. Isso procede? Se essa informação for verdadeira, acho que foi uns 3 anos atrás. Aguardo sua resposta. Muito obrigado. Ed, é tudo que você queria, né? Que o título do Homem-Aranha fosse zerado mesmo, voltasse tudo que era antes. Cara, nem sei se assim eu leria ainda, viu? Tá, mas eu acho que o Wesley tá confundindo um pouco as coisas. Houve uns, acho que já faz uns 3 anos agora, né, desde a Guerra Civil. Chega a ser um reboot, mas as histórias mudaram um pouco a perspectiva do Homem-Aranha, que ele deixou de ser casado. Isso no universo regular, mas não zerou nem nada. O que aconteceu recentemente no universo Ultimate, vamos fazer o seguinte, esperem, aguarde mais um pouquinho pra você tirar essa dúvida, pra você saber o que aconteceu com o gibi do Homem-Aranha. O próximo e-mail do Cleomark de Santarém, Pará. Olá, galera da Marvel 616. Para início de conversa, venho lhe dizer que o trabalho de vocês é muito bom, sendo que isso me inspirou a também fazer um blog, sendo que é a ajuda de vocês que eu quero pedir. Já faz algum tempo que resolvi fazer esse blog, só que na hora, sem pensar muito, acabei dando um nome que me arrependo, que se chama HQ Cartoon Comics, que tá aí no post denominado link. Só que recentemente eu fiz um novo, chamado Portal Vingadores, onde me dediquei somente aos Vingadores. Só que venho pensando há algum tempo em excluir o HQ Cartoon Comics e transformar o blog dos Vingadores em um sobre tudo que é nerd, HQ, cinema, essas coisas. Só que o HQ Cartoon Comics é até meio ruim de falar. É um trava-língua. Nossa, é embaçado. Você tem que dar uma respirada pra falar. Já tem esse HQ Cartoon Comics, ele diz aqui que já tem uma mídia e já é bem acessado. Na opinião de vocês, o que eu faço? Excluo ou não o blog ou permaneço com ele e tento melhorá-lo? Se puderem responder, obrigado. E novamente, seu site é show e escuto toda vez o Inominata. Ah, e Ed, você é o cara. Opa! Ô, babação, o povo agora é uma babação em cima do Ed e da Cami. Calma aí, calma aí. É uma palhaçada. É pra mim é xinga, porque o Coveiro fala errado, o Coveiro não lembra das coisas, o Coveiro tá velho. Fogo, né? Mas tudo bem. Até me perdi aqui da história depois dessa musiquinha do Ed. Ah, sim, ele tá querendo uma dica. Agora a gente tá dando conselheiros de outros blogs agora, Ed. É, o principal problema do teu primeiro site, cara, é o que o Ed quase sofreu aí. Ele trava a língua pra caceta. hqcartooncomics.blogspot.com. E de repente usar a palavra nerd ou geek, né? Coisas do tipo podem combinar com alguma coisa, você pode ir por esse caminho, ficaria melhor, né? Já que, como você tá falando aqui também de repente falar de cinema, né? O nome HQ Cartoon Comics já não encaixa pro cinema, né? Sinceramente, vamos e convenhamos, né? Marvel 616 ou 66 não é um nome muito chamativo. O detalhe é o seguinte, o que transforma o blog, claro, o nome sempre é uma coisa a mais, mas é o dia a dia, é o caráter que o blog tem, o caráter dos participantes. Aos poucos é que você vai transformando aquilo numa marca. Então, passando pro próximo aqui. Opa, já é direcionado pra mim, então é pra eu ler mesmo. Coveiro, sou eu. É o Pedro, ganhador do concurso cultural do Deadpool. Acho que vale a pena colocar aqui no podcast o link lá do Happy Hero Hour. O Pedro foi lá pessoalmente nos agradecer pelo concurso, levou encadernado. Ele tava lá na coleciona, tinha marcado um Happy Hour com a galera, uma comemoraçãozinha pós-evento do Fast Comics. E o Pedro foi lá, pra surpresa de todo mundo, né? Aí o Pedro fala aqui, eu venho agradecer por vocês terem colocado os canais 616 para download. Eu assisti todos e finalmente entendi a história do Capitão Pomba, do João nunca aparecer, entre outras. Como as notícias, algumas que infelizmente ou não foram mudadas, como o filme do Venom e do Deadpool, ou o final do Homem-Aranha 4. Esse acho que foi a maior discussão que a gente teve durante o canal 66, né, Ed? O canal 66, ele era muito bacana, muito gostoso de se fazer, mas ele ficava meio temporal. Ou seja, depois de 2-3 meses, essas notícias dele não eram mais interessantes de se ver. Ficava datado. É, eram datados. Isso que a gente fez, a gente parar o canal 66 e começar a fazer coisas mais fechadas, só focada nos eventos e tudo mais. Aí ele continua falando aqui. E eu peço que quando for possível, coloque os episódios 7, 12 e 14, que ainda não estão disponíveis para download, para que eu possa assisti-los também. Até posso tentar colocar isso de novo, mas depois de tanta confusão com esses sites de hospedagens, que eu nem sei que se tá viável. Não sei nem como os que eu tinha colocado online estão disponíveis, mas eu, assim que tiver um tempinho, eu vou tentar colocar esses que estão faltando. Aí o Pedro continua com 3 perguntas aqui. Vocês sabem que enfim deram pro Toxina e outros simbiontes, tirando Carnificina e o Venom? Ed, se atreve? É, não leio mais Homem-Aranha. Essa daí eu passo. Toxina, você lembra quem é, né, Ed? É um policial que acabou incorporando um simbionte que eu acho que era um filho do Venom ou filho do Carnificina, não sei. Era filho do Carnificina. Ele teve umas minisseriezinhas, né, ele acompanha na revista do Homem-Aranha e acabou sendo descontinuado, mas não é que o herói morreu nem nada, não. Dizem que talvez ele apareça aí numa minissérie, eu não vou entrar em detalhes, mas dizem que talvez ele dê as caras ainda. E o Toxina, que era um mais conhecido, meio que caiu no limbo, imagine os outros, né? Passando agora pra outra pergunta do Pedro, o que você acha que no filme eles falarão? Avante Vingadores ou Vingadores Avante? No original eles vão falar Avengers Assemble, né? Mas a dúvida dele deve ser referente à dublagem e à legenda, né? A tradução. Isso vai depender dos tradutores estarem ligados que é uma revista de super-herói e tentar buscar referência no que tá nos quadrinhos. No desenho do Homem-Aranha, por exemplo, dos anos 90, teve absurdos, assim, do Demolidor ser chamado de atrevido, o Fera ser chamado de animal, né? Mas como hoje em dia tá todo mundo conectado, né? É todo mundo meio nerd, né? Tá tudo lá no meio. O pessoal tá tudo já sabendo do que se trata, provavelmente os tradutores, mesmo se não forem nerds, como o Coveiro falou, eles vão procurar ver como é que é na HQ a adaptação e vão provavelmente usar o Avante Vingadores mesmo. Geralmente eles procuram a Panini, Panini Mitos, né? Eles chegaram a alguns filmes procurar o Lopes e o Saladino e os outros editores lá, eles fazem uma pesquisa. Mais por palavra, né? Pra pegar a palavra específica. Assim, agora outra pergunta dele. E quem é e da onde veio essa obsessão pelo Falcão de Aço? Cara, quem é? Tá de brincadeira, né, Pedro? Quem é o Falcão de Aço? É, o Pedro é muito novo. Ele tem 19 anos, se eu não me engano. Aí ele não leu as primeiras histórias do Falcão de Aço quando saiu no Homem-Aranha aqui. Só pra você ter uma ideia, eu interpreto o Falcão de Aço como uma versão mais rebuscada do Homem-Aranha. Por exemplo, ele sempre admirou o tio Ben, que era o principal símbolo dele de admiração e tal. Tornou ele aquele grande herói. Já o Falcão de Aço tinha aquela admiração inicial pelo pai dele, só que quando caiu a ficha, ele viu que o pai dele não era tão bonzinho, era um tira corrupto. Já aquela questão de grandes poderes vem grandes responsabilidades, mais uma vez é colocado em xeque. Com o grande poder do Falcão de Aço, ele não consegue ter essa responsabilidade. Mesmo porque ele tem um pouco de revolta com o mundo, e o grande poder dele dá aquela vontade, às vezes, de se vingar, de mostrar as piores intenções dele. Considera, às vezes, assim, o tipo de coisa que levou o heroísmo do Homem-Aranha é levado de uma forma muito mais madura no Falcão de Aço. Eu acho que foi isso que me intrigou desde o começo. Mas, assim, muita gente critica o Falcão Falcão de Aço, eu volto a dizer, o personagem tem um cerne, tem uma construção inicial muito boa. Era legalzinho. Uhum. Próxima pergunta dele. E no Inominata 66 do desenho dos Vingadores, que eu finalmente assisti, no final o Ed fala sobre o Loki estar preso pela serpente que é filha dele. Isso é um fato. E que no original, na lenda nórdica, ainda havia nessa prisão uma esposa humana dele que tentava impedir que o veneno meio ácido caísse sobre ele com a bacia. E ela de vez em quando esvaziava essa bacia pra sempre recuperar o veneno. Essa prisão do Loki no final do desenho é uma referência a essa prisão da mitologia. O próximo e-mail é do Rafael e ele mora em São Paulo. Aí ele fala que tem 17 anos, mas leio o quadrinho desde 95. Descobri seu site há 6 meses e só agora tomei coragem para escrever esse e-mail. Sou um fã enorme dos Vingadores e adoro todos eles. Com os meus contatos, consegui ler todas as publicações dos Vingadores publicadas aqui no Brasil até hoje. 70% era da coleção do meu tio e do meu avô, que colecionam desde 1960 os quadrinhos da Marvel. Desde 2004, a Marvel entrou no que eu chamo de Era de Chumbo dos quadrinhos. Ô, já que todas as sagas que envolvem os Vingadores terminam de maneira sombria e trágica. Deixando isso de lado, a minha pergunta é: qual o evento favorito de vocês que envolveu os Vingadores? E qual o vilão que mais atormentou eles? Podem esperar muito mais e-mails de mim. Foi um PS aqui. Com a grande popularidade do programa, vocês têm a responsabilidade e o poder de divulgar sempre novas notícias da Marvel. Portanto, lembre-se dessas sábias palavras. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Um abraço, Rafael, o Vingador Marvel Mania. Rapaz, agora fiquei emocionado. O que eu mais gostei foi Vingadores versus Mestre do Terror. Eu nem sei se tem um nome certinho a saga, mas foi aquela história clássica onde o Zemo reúne os Mestres do Terror, um grupo de vilões gigante, invade a mansão, captura todo mundo e tal. Eu gostei muito dessa história, que ela realmente é muito tensa. Os heróis capturados, os mais poderosos da equipe não estarem em condições de salvar, e se você realmente não via esperança de como eles se livrariam ali e poderiam reverter a situação. E o vilão que mais atormentou a equipe, eu acho que é um senso comum, que acaba sendo o Kang, que é o grande viajante do tempo aí, que vira e mexe tá aparecendo, apareceu até recentemente no primeiro arco da Era Heróica, né? E acho que é um dos vilões principais da equipe, se não for o principal. Talvez assim até seja criticado, que eu não vou ir tão longe pra saga dos Vingadores, não. Mas também não vou pegar essa Era de Chumbo que você tá falando, não. Tem uma saga que foi muito desprestigiada quando veio aqui pro Brasil, que eu peço toda vez que um dia lembre de colocar ela como encadernado que ela merece, e ela acabou saindo aqui no formato premium, que é o Avengers Forever, que saiu aqui como, acho que Vingadores Eternamente, uma coisa assim. Que é uma história meio atemporal, acho que o Kurt Busiek que escreve, se eu não tiver errado, com desenhos do Carlo Pacheco, não é, Ed? É. Ela se fecha em si, ela coloca muitos, mas muitos elementos Vingadores que são fundamentais pra história. Convenhamos, tem muita coisa bagunçada no passado dos Vingadores. A gente pode pegar assim, eu gosto de guerras, Chris Kru. Mas nem tudo naquele arco foi bom. Tem muito lixo naquela porcaria. Vingadores sempre foi uma coisa muito instável, não era uma coisa assim, feito X-Men, que tinha sagas realmente marcantes do começo ao fim. Eram umas sagas mornas. A única que eu acho que do começo é só o fim, tinha uma grande história pra ser contada, e uma história de Vingadores, com muitos elementos ali, inclusive o vilão citado pelo Ed, que é o Kang, é um dos mais cernes nessa coisa, né? Que na verdade é o Kang que tá ali, ou Imortus, mas acaba sendo a mesma coisa. É nessa Vingadores Eternamente. Então, quem não leu, tenta ler isso de alguma maneira. Eu li essa Vingadores Eternamente e é muito bacana mesmo. Desenvolvimento de personagens muito bons, o Capitão América, o Jaqueta Amarela que aparece nessa história, o Kang e o Imortus, vilões muito legais, o Rick Jones, que acho que foi uma das últimas participações do Rick Jones, né? Que recentemente, hoje, né? Hoje em dia tá totalmente estragado, aí virou um monstro, aí tá junto com a família Hulk, né? A graça do Rick Jones era justamente ele ser um humano normal no meio dos supers, e tiraram isso dele, né? E essa é minha dica pra saga. O Ed já roubou meu vilão favorito, mas eu coloco em segundo lugar o Ultron, então fica dois compensando, vai. Kang e Ultron acho que são os grandes vilões dos Vingadores. É, bem lembrado. O Ultron é muito bom, né? Encerramos então nossa leitura de e-mails agora, mas fica aberto pra todo mundo que quiser mandar e-mail. Manda um e-mail para inominata@mavel66.com. E aí também tem Twitter, Facebook, comentários. Então vamos passar agora pra nossa discussão sobre o filme do Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. A verdadeira estrada para a danação. E Bom, então a gente vai fazer hoje o nosso podcast, como de praxe, né? Todo filme Marvel tem que gravar um. Dessa vez eu acho que vai ser até meio forçado, porque eu acho que eu nunca vi tanta crítica negativa em cima de um filme. Eu não sei nem por onde começar. A gente podia falar uma geral sobre o filme, né? Parte de efeitos especiais, que talvez seja a única coisa que se salve. Como é a história, falar sobre os atores. É, eu vou passar para o JR, que ele acabou de ver o filme, então tá fresquinho. Todo o ódio ressentido dele, todo o espírito de vingança tá dentro do Jota agora. Jota, então, o que é que você achou do filme? O que é que você aproveita? Olha, é aquela coisa. Assistindo esse filme, como eu acabei de assistir correndo, vamos falar assim, eu fiquei com ódio. Na verdade, eu fiquei com ódio porque eu sabia que o filme ia ser ruim, tendo em vista que os diretores são péssimos. O Neville Dean e o Brian Taylor, que é da série Adrenalina, os caras são horríveis. O filme é feito para ser ruim. Eles sabem disso. Não tem história, a história é ridícula, não tem atuação, não tem direção de ator, não tem nada. A única coisa que salva um pouco é os efeitos especiais, que vocês falaram. Mas ainda assim, não é um filme bom, é o pior filme da Marvel, todos os tempos. Sem igual, nem o Hulk do Ang Lee, nem a Elektra. É o pior, não tem jeito, não tem jeito. A Elektra tinha uma cena, ainda tinha uma outra cena bonita, uma coisa bem feita. Isso aí não tem nada. Nada, o filme é feio. Ainda por cima, não tem o background de leitor do motoqueiro, que deve estar xingando mais que eu acho. Não, É, porque ainda perguntei, a hora que saiu do cinema, perguntei com o Overo, tem alguma coisa a ver? Ele falou que tava muito zoado. Mas mesmo assim, eu achei ruim. É o filme que você fica assim, meio tipo, hã? O que, que ele tá fazendo? Por que, que ele tá fazendo isso? O que, que isso tem a ver? Gente, aquelas caras do Nicolas Cage, que porcaria era aquela? Você fala assim, oh, legal, o visual do motoqueiro tá legal. De repente ele começa a ficar pulando que nem autista. As caretas do Nicolas Cage são meio que marca registrada dos diretores. Se você assistir qualquer um dos filmes de Adrenalina, todos os atores fazem isso. Nossa. Ainda bem que eu não vi, então. O que eu achei mais escroto do filme, acho que tava até bom, até surgiu o motoqueiro fantasma. Tava pra câmera e olhava toda hora pro lado. O que é aquilo do motoqueiro tá se balançando, parecia um autistazinho, né? Batendo cabeça antes de atacar. Ficou ridículo, né? Você falou que tava bom até aparecer o motoqueiro. Eu acho que nem assim tava. Esse filme não se aproveita. Pra não dizer que não se aproveita nada, tem três coisas que eu achei legais. Primeiro, o visual do motoqueiro, não a atitude do motoqueiro, o visual. Eu achei bacana aquela ideia da roupa dele, parece que a roupa tá queimada, a moto tá queimada. O visual do motoqueiro eu achei muito, muito bem feito. Aquele negócio que eles usaram, aquela forma de retratar os flashbacks e a abertura do filme. Nossa, eu odiei aquilo, desculpa. Não, mas aquilo eu achei interessante, pelo menos tentou inovar, fazer uma ponte, né, aquela coisa de colocar meio quadrinhos, meio animação. Eu achei interessante aquilo ali. E o easter egg das chamas azuis do motoqueiro no final do filme. Só. O resto... Não é bem um easter egg, né? Na verdade é uma cagada que fizeram só pra mudar a cor dele e falar assim, não, ele é bonzinho, ele virou azul. É um easter egg do motoqueiro atual do Daniel Cat. Então virou um easter egg no filme. Só essas três coisas pra mim salvam, o resto do filme não se salva nada. Pra começar, Nicolas Cage não é Johnny Blaze. Um exemplo, você vai assistir um filme, tá lá, Homem de Ferro estrelando Denzel Washington. O Tony Stark não é o Denzel Washington. Assim como o Johnny Blaze não é o Nicolas Cage. O Johnny Blaze, visualmente, ele seria parecido com o Sawyer do Lost, pra quem assistiu Lost. Nossa, sério? Ele é meio louro, né? Ele era bonito, então. Eu vou colocar um nominato, uma imagem aí pro pessoal ver. O Johnny Blaze é um cara barba pra fazer, estilo bad boy, cabeludo, loiro e tal. Não é o Nicolas Cage semi-careca. É o Johnny Blaze naquela série que quem desenhava era o... Putz, como é que ele chama? Isso. Quando era o Mark Teixeira, se você olhasse o Johnny Blaze, era o Brad Pitt. É bem diferente do Nicolas Cage, não? Era o Brad Pitt meio que, né, ali na, mais ou menos naquela época do Troia, daquele jeito. Aquele cara cabeludão, meio que bar por fazer, bonitão, achando que era o cara. Não é o Nicolas Cage. É um bad boy, né? Porque a ideia até do cara que criou o Motoqueiro Fantasma, do Gary Friedrich, assim pronuncia o nome, né, aquele que foi recentemente processado, em entrevista ele falou que quando imaginava Johnny Blaze, sempre pegava na figura o James Dean. Então é o cara rebeldão. Só que agora o Nicolas Cage, nessa idade, não tem condição nenhuma de viver esse papel. Ele mesmo, o criador do Motoqueiro Fantasma, falou que adorava ele como ator, isso é questionável, vai, que ele tá fazendo apenas uma política, mas que disse que a opção dele nunca seria ela, porque teria que ser um personagem mais jovem. Isso desde o primeiro filme, né? Imagina agora. Mas aquela coisa, se o filme tivesse um bom desenvolvimento de personagem e um bom roteiro, a gente até desculparia o fato do Nicolas Cage não ter nada a ver com o Johnny Blaze. É. O Motoqueiro Fantasma, eu fiz questão de contar, ele aparece no filme 3 vezes. E nenhuma das 3 vezes empolga. Ou ele vai enfrentar humanos e despedaça os caras com a corrente dele em segundos, o que não tem graça nenhuma, porque não tem nenhuma dificuldade pro personagem. Ou então ele fica meia hora com a boca aberta olhando pro cara, sem motivo nenhum, dando tempo pros caras pegarem bazuca, pegarem não sei o quê. O cara que vira o Blackout não tem motivo nenhum pra sobreviver, a não ser roteirismo. Porque... Aquele é o Blackout? É. É o Blackout, você não percebeu? Não, pra mim ele parecia um demônio idiota. Sei lá, não é? Ele tem os poderes do Blackout, exatamente os poderes. Ele cria uma névoa, assim, que... confunde as pessoas, que torna a coisa obscura, e depois tem aquele toque de decomposição, né? Que, aliás, muito mal feito aquela cena que ele atacava as pessoas. É, o filme todo, ele em vez de, digamos assim, ser feito o primeiro, vai, que ele peca em algumas coisas, mas ele tenta ser harmonioso, ele mostra a história na visão que uma pessoa de fora veria. Ele tenta deixar muitas coisas assim, muito subjetivas. Aquela parte da escuridão mesmo, poderia parecer uma névoa englobando ou não, mas... fica aquela coisa, o que é isso? Isso existe mesmo? Ou é uma percepção que o cara tá tendo porque ele tá chegando perto? Não fica muito... muito do, coisa do filme é subjetiva. De repente o Motoqueiro Fantasma leva uma bomba e aí ele sai girando feito um peão voando no ar. O que é aquilo? A culpa dessa história toda é de um cara chamado David S. Goyer. Ele foi o cara que escreveu os roteiros do Blade, do primeiro, inclusive, do segundo, do terceiro, do Batman Begins, da série do Blade. Aí qual que é o problema? Ele também escreveu o Homem de Aço, né? Que vai ser, tá sendo filmado agora. Só que ele queria ter sido o diretor do primeiro Motoqueiro Fantasma. E não foi. Eu acho que ele ficou com raiva. Mas isso é um roteiro baseado no dele, né? Não, ele foi. Ele criou a história. Ele criou a história. Ele fez o primeiro roteiro. Aí chamaram duas pessoas para ser os pós-roteiristas, assim, né? Para revisar então... o roteiro dele. É, ele não fez esse roteiro como vingança. Se ele queria isso pra ser o primeiro filme do Motoqueiro Fantasma, ele achava que ia ser o máximo. É. Quem fez a revisão do roteiro dele foi um cara. Foram dois. Um tal de Seth Hoffman, que é roteirista do Prison Break do House. E um tal de Scott Gimple, que a última coisa que ele tem é o Flash Forward, aquele seriado que tinha. Que é uma porcaria. Que era uma porcaria. Vocês que liam... Ou leio HQ, que eu não leio. Tinha alguma coisa ali aproveitava em aproximação? Não é nada. As histórias do Motoqueiro Fantasma, desde a época que eu lia, da época do Mark Teixeira, e até depois, com essa fase agora de Anjo e tudo mais, nada. Não tem história o filme, gente. A gente tem que aceitar isso. Olha, o Satan vai criar um moleque pra ser o próximo corpo dele. Podia até ter alguma coisa a ver com os quadrinhos. Se você pega um chocolate suíço e enfia num monte de merda, você estraga o chocolate do mesmo jeito. Nossa! Podia ter alguma referência de quadrinhos se tivesse, mas se perderia no meio daquele roteiro de merda lá. Mas eu vou falar que a pior coisa nesse filme todo não é nem questão de roteiro, direção, nem nada. O pior de tudo é que o... como é que é? O Blackout matou o Highlander. Eu não aceito isso. Mas ele merecia, porque tava muito chato. A Cam me perguntou uma coisa aí, foi a primeira coisa que eu olhei pro filme, assim, tava discorrendo do meio pro fim, eu vi. É um filme de terror qualquer, eles pegaram um monte de clichês de filme de terror, principalmente filmes de anticristo, e foram juntando um monte de cenas que, a princípio, poderiam ser... Oh, que legal essas cenas aqui num filme de terror. Juntaram, fizeram um retalho e aí tá o filme. É um filme que não precisava ser um filme de Motoqueiro Fantasma, porque ele não bebe de nenhuma informação diferente do primeiro, de alguma coisa da mitologia do personagem. Muito pelo contrário, ele pega coisas esporádicas, feita aquela origem de Zaratos, e tenta dar uma outra explicação que é completamente diferente, se bem que, vão me corrigir aí, nos quadrinhos, ninguém sabe direito a verdadeira origem do Motoqueiro Fantasma, né? Que até o Zaratos, que foi criado inicialmente pra ser uma coisa, o Howard Mack foi mudando pra ser outra, e ninguém sabe no final qual é a essência do poder do motoqueiro. Mas alguma poderia ser aproveitada, e não é nem esse o caso. Eles, na verdade, quiseram fazer um monte de cenas legais, né? Dessas de pancada, de gente sendo estrupiada, e algumas poucas referências. Por exemplo, tudo que o Motoqueiro Fantasma monta, o nome ride em inglês seria montar ou dirigir, vira um veículo de fogo em que é o avatar dele, que é o, sei lá, a montaria dele. Beleza, isso tem nos quadrinhos, então vamos aproveitar isso e vamos fazer o quê? Extrapolar, vamos fazer um guindaste gigante pegando fogo. E aí vai pegando aqueles pequenos easter eggs, mas vai deformando, cara. Deformando ao bel prazer dele. Então, os dois diretores, né, que são bem são roteiristas, eles quiseram fazer um outro filme de terror e pegar um personagem perdido. Tem, acho que foi um artigo do Léo que o pessoal elogiou, né, bastante, que falou que a essência do Motoqueiro Fantasma devia ser bem parecida com o do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Que deveria ser aquela lenda que assusta. Que eu acho que faltou isso mesmo, de o motoqueiro causar esse amedrontamento, essa coisa mais de causar um terror nos caras, pô, o negócio que ele pode fazer. E aí ele chega lá, os caras ficam olhando assim, tipo, ó, o que é isso? Ó, vou soltar uma bomba nele. Tipo, ó, e também o motoqueiro do filme não faz por merecer esse amedrontamento, então também fica aquela coisa assim, ah, legal, o motoqueiro chegou... Oh, meu Deus, vou tacar uma bomba. Ih, não funcionou, vamos morrer. Fica meio, tipo, tá, parado, né? Foi uma coisa que foi deixada de lado, que podia ser muito bem aproveitado. Se não era um filme de origem, se eles queriam trabalhar uma coisa além, por que não trabalhar essa história de ser a lenda do lugar? Somente se a ideia é que ele estivesse vagando pela Europa, nos confins lá, e poderia ter virado aquela lenda urbana. That's right. A gente podia fazer uma comparação entre o primeiro, que muita gente já não gostou de imediato, com o segundo. Eu começo a ver o primeiro filme com os outros olhos depois desse aí. O que é que vocês acham? Olha, o primeiro filme, ele ficou até bem melhor depois desse, viu? Pelo menos no primeiro, não é aquela coisa, é meio trash também o visual dos vilões, tá? Mas pelo menos tem o Coração Negro, tem o Mephisto. Eles são chamados por nomes que são da HQ, né? Não é simplesmente o Diabo e tal. Tem a origem dele, o olhar de penitência é... mais bem feito no primeiro filme, que é um momento que é o poder mais assustador que o personagem tem, né? O combate dele com humanos no primeiro filme é um pouco mais, né, essa coisa de bate corrente e desintegra o cara. Eu precisaria até rever o primeiro filme, que acabou não dando tempo. Mas pelo que eu tô me lembrando aqui, eu acho que ele é bem mais interessante que esse. Ou pelo menos menos ruim, né? É, mas é duro uma coisa ficar boa porque a outra é pior, né? Acontece. Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Não, eu era feliz e não sabia. Ou isso. Também. Mas eu acho que tá mais pro nada tão ruim que não pode ser piorado. Porque era uma coisa que já não era boa e transformou em uma coisa pior ainda. Eu gostei mais do primeiro filme, até porque eu sou aquelas pessoas suspeitas, que gosta de tudo. Incrivelmente, eu odiei o segundo. Então, pra você ver como o negócio é ruim. E eu sou aquela pessoa que acha aquela coisa boa, vasculha e acha alguma coisa pra se apegar no filme que é bom. E eu não conheci o personagem, foi um jeito de eu conhecer um pouco do personagem no primeiro filme, enfim. Ele até dava uma introduzida, contava algumas coisas do personagem. O primeiro filme não saí que nem eu saí desse, querendo enforcar a bilheteria pra me dar o dinheiro de volta. Também não dá pra colocar no outro patamar só porque o outro foi ruim. É uma coisa ruim e uma coisa pior. Mas o primeiro tem muitos mais pontos positivos do que esse, que nem vocês já falaram, de contar a história, principalmente pra quem não conhece o personagem, ele é muito mais elucidativo do que esse. Esse, pra quem não conhece o personagem, cai de paraquedas. Ele fala totalmente por cima das coisas. O Poveiro falou quando a gente saiu, acho que do cinema, que se juntasse o roteiro do primeiro com os efeitos do segundo, com a visualização do segundo, até dava um filme razoável, né? O que eu disse é o seguinte, que esse filme aí, Descaradamente CV, é um filme que é feito pra outro público, por isso que o orçamento até foi mais baixo, que é pra ser um filme de idade mais avançada, é pra ser um filme realmente daqueles... terror meio nojentão mesmo. E se tivesse pego um pouco disso? Então nem isso é tudo. Pra não, colocar... Eu preciso discordar, desculpa, peraí. O quê? Eu sou uma pessoa que não assiste qualquer coisa porque eu tenho pesadelo. Eu sou impressionável. Eu não gosto de terror. Eu não assisto coisa porque eu tenho medo. Oi? Consegui nem ter um arrepiozinho, nem um friozinho na barriga com esse filme. Se esse filme fosse um filme de terror, ele teria a chance de ser pelo menos regular. É. Se o motoqueiro fosse uma criatura assustadora mesmo, assim, não ficasse balançando a cabeça pra lá e pra cá, ficasse segurando o cara e esperando meia hora pra ver o que vai fazer enquanto o outro tá pegando o lançador de granadas, seria uma criatura assustadora mesmo. Mas ele, quando, até a transformação dele no primeiro filme, apesar de ter aquelas risadas bizarras do Nicolas Cage, ela é um pouco mais assustadora, aquela negócio da carne dele queimando. É mesmo. Um aspecto mais perturbador do que o que foi feito na transformação desse filme agora. That's right. É o olhar de penitência que derrete, né? Porque até isso modificaram. O olhar de penitência, ele deixa o cara enlouquecido e vivo. Ele não deixa o cara queimando e... Bom, enfim. Ah, é? O olhar de penitência... que inclusive é assim que é feito no primeiro filme, o olhar de penitência, quando é usado, ele revive toda a dor que ele causou nas outras pessoas, e a alma dele queima, mas o corpo não. Ele fica meio vegetativo, meio mongo. O cara fica catatônico e tal. Então o olhar de penitência destrói a alma, ele não destrói o corpo. E um terror B. É aquele terror feito faziam piranhas assassinas, que as piranhas saíam na areia correndo pra atacar as pessoas. É o terror que não funciona. Ele teve muito mais cenas pra ser isso, só que não funcionou. Então qual era a ideia? Era pegar essa liberdade que esse filme teve e não aproveitou, junto com os efeitos especiais, e ter jogado no outro. Que o outro realmente... Porque ele foi criticado na época. Porque não tinha também não tinha terror nenhum. Era um filme só de super-heróis e não tinha nenhuma cena mais pesada, mais bruta. Era meio que como Wolverine, assim, o sangue era aparente. E impede a gente de sentir algum medo e impede, portanto, de ser um filme de terror B, nem D, isso é capaz de ser, é que eles não o motoqueiro não causa medo praticamente nem no oponente dele. Vocês estão tentando ver o filme como um filme de terror? Não é um filme de terror. Não é. O que eles tentaram fazer foi um filme de ação com baixo orçamento. É a mesma coisa que você soltar. Você já viu aquele filme, acho que chama Dog Soldiers? Não. É inglês. Então, o filme é baixo orçamento, eles falam de lobisomem, uma coisa assim, e o filme é assustador. Esse filme tem baixo orçamento e não é assustador porque não tem história e não tem a direção dos dois, né, Valdir e do Taylor. Ela é feita pra ser... É até esquisito de falar isso, mas ela é feita pra ser mal feita. Quem assistiu Adrenalina sabe o que eu tô falando. O filme, ele é tosco, do começo ao fim. E o diretor quer que ele seja assim. Comparando os dois, o primeiro filme é uma obra de arte, né? Obra-prima do Motoqueiro Fantasmas. Mesmo o efeito especial, no primeiro eu achava mais legal. Aquela coisa da... A caveira tava mais... Eu acho que tava mais bem... Apesar de ela tá branca, mas... Ela tava mais bem definido. O efeito tava mais bem definido, tava mais limpo. Essa coisa de fazer ele ficar queimado, sujo... Pode até ter um efeito estético mais legal, uma coisa mais assustadora. Mas não souberam aproveitar, né? O Nicolas Cage piorou. Não sei como, mas ele conseguiu piorar. O resto do elenco foi muito mal aproveitado. Aquele... que faz o Rourke, que seria o Mephisto do primeiro, é muito bom ator aquele cara, e foi muito mal aproveitado, né? A moça lá que faz a Nadia, tipo, pra mesma coisa que nada, o personagem dela, se não existisse, não ia fazer falta nenhuma, fala a verdade, é essa. Porque o melhor ator foi o menino. O melhor ator foi o menino. Nossa, mas convenhamos que qualquer papel ali, se não existisse, também não ia fazer falta, né? Gente, presta atenção, no primeiro filme, quem era o capeta era o Peter Fonda. É, olha a diferença, né? Entendeu? Tem uma diferença clara. Mas uma coisa que a Cami falou aí do motoqueiro não assustar as pessoas... eu tava assistindo o filme observando isso. O motoqueiro, nesse filme, ele é um acéfalo, né? Ele é pior do que o Hulk. É. Ele só fala duas coisas, né? Ele fala duas frasezinhas. E ele parece perdido o tempo inteiro, né? Ele tá lá, com aquela cara de mongo. Tem expressão, porque ele não tem cara, né? Ele tem mais expressão que o Nicolas Cage. Já estão acabando com tudo aqui. Em defesa do Nicolas Cage, citando um exemplo recente, ele tá muito bem Kick-Ass, por exemplo. É verdade. Ele não é ruim, o Nicolas Cage. É que ele tá mal dirigido num roteiro ruim também, né? Não, o problema do Nicolas Cage, realmente, ele não dá, não é, combina com o personagem. Mas ele adora aquele personagem. Faria de graça esse filme. Eu também adoro o Demolidor, mas eu seria um péssimo Matt Murdock no cinema, então. Eu também gosto. Não quer dizer nada, né? O Ed acabou de resumir tudo. Não adianta você gostar do negócio, você tem que ser um bom ator, você tem que saber, você tem que fazer parte do papel, você tem que parecer no mínimo. O Nicolas Cage, ele poderia ser o demônio no filme e colocar um cara parecido com o Johnny Blaze e pronto, ele estaria participando do personagem que ele tem até a tatuagem e pronto. Poderia ser qualquer um Cavaleiro Fantasma do passado, ele podia ter sido o Coveiro. Que ego, hein, Coveiro. Pois é. Ele poderia interpretar o meu personagem quando eu fizer o meu filme autobiográfico. That's right. Dois filmes que... Vai, a primeira vez que a gente assistiu o primeiro achou que tava condenado. Agora tá até achando melhorzinho, mas com o segundo tá praticamente sepultando na franquia. O que é que vocês acham do futuro do espírito de vingança nos cinemas? Vai acontecer com o Motoqueiro Fantasma o que aconteceu com o Demolidor e... Tá acontecendo com o Quarteto Fantástico. Vai acabar virando meio que objeto de troca. entre o produtor. Demolidor, toda hora alguém tentando tirar do buraco e não sai nada. E o Quarteto Fantástico também, o pessoal tá tudo com medo de fazer um outro filme e ser xingado de novo. Então, o Motoqueiro Fantasma vai ficar parado, a Sony vai perder a opção dele, vai, isso aí vai voltar pra Marvel, a Marvel vai encaixar ele algum filme do Marvel Knights, alguma coisa do tipo, pra poder fazer, colocar 3, 4 personagens juntos, pra poder te chamar a atenção. Porque o Motoqueiro Fantasma no terceiro filme, se sair, só se o Nicolas Cage pagar só do bolso dele. O Justiceiro foi o caso, né? É um filme que tentou, acho que umas 3 vezes. Vamos dizer. Três, vamos falar. Vamos tirar aquela do Dolph Lundgren, né? Vamos tirar essa. Tentou-se 2 vezes, não conseguiu, foi parar na Marvel. Aí qual foi o destino dele? Tá se planejando pra virar um seriado de TV. E uma série ruim, né? Porque já chegou mudando tudo. Como assim? É, que ele vai ser um policial que tem uma vida dupla, é uma coisa meio assim, né? Não é um justiceiro... É tipo o Justiceiro 2099? É uma coisa nesse naipe aí, já chegou estragando. Foi pelo menos o que eu andei lendo aí num site muito conhecido chamado Marvel616.com. Nem vi isso, será que eu escrevi o artigo e filtrei? Acho que foi você que fez o artigo e não sabe. Então anulei na minha cabeça isso aí. Mas é por aí. Sobre o motoqueiro, eu acho que o personagem se encaixa no cinema. Se fosse feito uma coisa mais assustadora, com um protagonista que parece com o personagem, um roteiro mais sombrio mesmo. Mas aí é reboot. Não, mas esse filme, pior que ele é um reboot bizarro. Porque ele é um reboot que não muda o ator. Pois é. Se você analisar as cenas em flashback, você vê que a história foi meio que recontada e ela foi levemente alterada, assim. Então, o personagem da Eva Mendes, por exemplo, ela foi meio que obliterada. E ele deu uma alterada sutil, assim, na... narração, porque ele vai virar motoqueiro. Exato. Então, ele deu uma modificada, assim, na origem do personagem. Recontou em flashbacks, pra não perder metade do filme numa nova origem, né? Só que não mudou o ator. Então, parece com a continuação, mas, ao mesmo tempo, é um reboot... mal feito. Tanto que o filme não tem o 2, né? Ele é Motoqueiro, Fantasma e Espírito da Vingança. É mais ou menos, eu acho, como aconteceu com o Hulk. Como é que foi a história do Hulk? É exatamente o que aconteceu com o Hulk. Ele resume rapidinho a origem do personagem, num diálogo lá, conta, e começa outro filme. A diferença é que no da Marvel tem um roteiro mais caprichadinho, né? E botou um outro ator, até melhor do que o ator do primeiro filme. Mudou o enfoque, juntou com aquela coisa de fazer o universo Marvel do cinema e tal. Mas o motoqueiro, ele fez um reboot, só que manteve o mesmo ator. Pior que isso é um mijo de fogo. Calma aí, eu preciso falar disso. Não, deixa eu falar. Calma. A origem da ideia. O mijo de fogo foi uma brincadeira do trailer. Porque o menino fala a história como tá ali. E você faz xixi? Tá, beleza. Aí no trailer, ele fala assim, pô, seria legal colocar isso no trailer, né? Aí colocaram. Aí, não sério que isso não tinha no filme? Não tinha. Pô, que legal, vamos colocar essa cena também no filme. Aí colocaram como se fosse a imaginação do moleque naquilo ali. E colocaram duas vezes ainda. Isso que eu ia falar, cara. Meu... vocês estão de prova que a gente tava no Happy Hero Hour. Eu tava curtindo o trailer e eu quase caí pra trás quando teve essa cena no final. Mas, no meu coração esperançoso, eu tinha aquela coisa, assim, aquela fé, aquela esperança que aquilo ia ser uma brincadeira tosca do trailer e eles iam cortar isso no filme. Mas como a Cami disse, eles não só colocaram, mas eles colocaram duas vezes. Eles nos agrediram com essa cena duas vezes. Eu ia até falar isso no começo do podcast, na frase, mas eu achei que ia ser muito agressivo logo de cara. Já que eles mostraram ele fazendo o número 1, mostrasse o número 2 logo pra esmerdalhar esse filme de uma vez. Mostrava logo aquele monte de cavão. Mas pegando gente, e acabou. Se tiver um terceiro filme, eu não vou ver. Pronto, acabou. A não ser que seja reboot da Marvel. Eu vou dar um conselho agora pra você que tá ouvindo a gente. Vai acompanhar o nossa maratona 66, vê o que poderia ter sido. Tem um artigo tão legal, o Ed vai linkar aí, que é o do Leonardo. Vê como poderia ter sido bom esse filme. Tá? E se você, por acaso, ainda não viu o filme, tá? Não precisa aí. Não dá dinheiro pra esses caras. É, não vá. Eu acho que é a primeira campanha que eu vou fazer contra um filme Marvel. É. Não vão, não dão bilheteria pra essa merda. Coloca o Capela correndo na Paulista, que dá um filme melhor que esse filme aí. Foi. Verdade. Capela é o nosso cosplay de... Na verdade, tem um motoqueiro fantasma, acho que é o Fábio, né? É, e foram os dois vestidos a assistir, coitados. É. Eu acho que a gente poderia fazer uma produção com o Fábio e com o André Capella, que são dois motoqueiros fantasma, Danny Cat e Johnny Blaze versão Tupiniquim. Pelo roteiro, alguma coisa sairia bem melhor. Bom, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa discussão antes de se despedir, porque a gente vai começar a chamar, porque a gente tá cansado de falar mal sobre... Vamos chamar alguns convidados pra ver se tem alguém que se salva, que lembre alguma coisa de bom no filme. Então a gente vai dar esse intervalo e chamar os convidados. That's right. Bom, então vamos chamar aqui nosso primeiro convidado aqui, leitor do nosso site que mandou um e-mail pedindo pra participar do podcast, né? Acho que ele nem tinha visto o filme, senão ele nem pedia. É o Rafael Valente. Ah. Alô? Rafael? Rafael perdeu a camiseta. Era pra atender o telefone, atender dizendo, eu estou no Inominata 66. Perdeu, acabou a promoção. O Rafael já conversa com ele há um tempo, que ele tá fazendo uns artigos aí sobre jogos, então ele já tá meio que se enturmando, pelo menos com a parte do site. Bom, Rafael, a gente tá aqui, na verdade, tentando achar alguma coisa de bom no filme. Você é um daqueles que gostou do filme ou não? Porque tem aqueles raros três caras que devem ser parente dos diretores, Jefferson, né? Eu vou te dizer. Olha, eu gostei das cenas de edição do filme, muito... Sinceramente, eu gostei realmente das cenas de efeitos especiais do filme. Combinou com o filme em 3D. Ah, você viu em 3D? Vi. Dá uma ideia aí de como era o filme em 3D. O 3D dele, pelo menos, presta? Presta, pelo menos, em efeitos especiais. Eu assisti em 3D e eu achei tão dispensável que eu esqueci até de comentar no... Ah, você também viu em 3D? Você pagou mais caro pra ver esse lixo, Eri. Eu tô com mais ódio no coração ainda porque eu tive que assistir em 3D, porque no cinema que eu fui, não tinha outra opção e não ia dar tempo de assistir em outro. Eu nunca pensei que ia ver um filme que eu ia achar Wolverine legal depois de assistir. Ah, não, peraí, calma aí. Não vamos chegar. Eu achei Wolverine legal, gente. Não é. Eu achei. Qualquer coisa que tiver o Hugh Jackman vale a pena, né? Ainda não mais pelo mesmo motivo da Ken. Rafael, obrigado por ter participado. Bem. Quem sabe a gente vai fazer essa abertura pra o filme dos Vingadores. Que sabe você não tá aí também pra dar uma opinião. Oh, mas eu tava com esperança que o 3D então fosse a parte boa que a gente não viu do filme, mas nem isso então, Ed, você que viu o 3D. Não, é uma porcaria. Na verdade, eu ando pegando birra de 3D, viu? Ultimamente, 3D é só uma desculpa pra cobrar mais ingresso mais caro, porque você assiste o filme e não vê diferença nenhuma. Mas não tava legal, então, esse 3D? Não, pra eu não achei. A única hora de 3D foi uma hora lá que queimou umas paradas e saiu umas cinzas lá da tela. Mas, putz, muito ruim, cara. Fora que, pra mim, o 3D é pior ainda, porque se eu não vejo graça no 3D, eu me sacrifiquei à toa, porque eu tenho que pôr o óculos do 3D por cima do meu, né? Então vamos ver a próxima ligação, é outro Rafael. Ah, mas é o Rafael Felga. Fala, Rafael. Fala, Coveiro, firmeza? Firmeza. Você já é da casa, não vou nem falar. Você que adorou o filme, fala aí. Olha, poxa, a gente tá fazendo um concurso. A primeira pessoa que achar um ponto positivo ganha. Um ponto positivo? Ganha uma mariola. O filme é... Talvez seja pior que o do Wolverine. Porque o do Wolverine eu dei risada, pelo menos. Agora, o Motoqueiro Fantasma... O filme já começou assim, o cara falando de download legal, né? Isso aí, puta, isso aí já acabou com toda a moral do Motoqueiro Fantasma, né? E você que não tava vendo um filme no cinema, ficou constrangido na hora. Não, eu tava vendo o filme no cinema, o pior foi isso. Eu ainda assisti a versão dublada, então aquela voz do Nicolas Cage tava mais canastrona do que nunca. Ah, eu podia ter visto desse jeito, ó. Porque eu já perdi a paciência, sessão legendada no shopping aqui perto, só depois da meia-noite, então... Eu podia ter visto no shopping Butantan desse jeito. Eu não assisti a primeira bomba, então não sei, eu não tenho muito parâmetro pra comparar. Mas assim, o filme em si... Você não viu o primeiro Motoqueiro Fantasma? Não, graças a Deus, pelo jeito. Agora, assista agora que você vai achar uma pérola. Assista agora o primeiro que você vai achar o melhor filme da Marvel. Poxa vida. Eu tenho o primeiro Motoqueiro Fantasma em DVD, se você quiser emprestar. Ah, então depois eu pego com você. Paguei R$6. Ah, tá. E é original, e é original. É original? É. Então, o filme é defeituoso tanto na parte de efeitos. Quando ele se transforma em Motoqueiro Fantasma... Parece que vira um boneco, certo? A movimentação dele é totalmente travada, ele não fala nada. Quando ele vira aquela caveira, parece que... Sabe, eu me senti vendo a pegadinha do Ivo Holanda, certo? Aquela do cemitério. Aquela que o cara vai uma caveira na moto assustar os caras lá no Exatamente, cemitério. Exatamente, aquilo lá... Link, por favor, tem gente que é mais nova, não viu isso aí. Ed, por favor, coloque no nominado. É bem mais assustadora a pegadinha do Ivo Holanda do que o filme do Motoqueiro Fantasma, que é um filme... Eu escolhi a moto, total. Não, mas é verdade, eu concordo. Os caras quase têm infarto com o Ivo Holanda, mas com o motoqueiro fantasma ele fica atirando na criatura. Por quê? Porque o filme tinha que ter uma tônica de terror que ele não tem. O Nicolas Cage toda hora tem que fazer umas caras de boa. Aquela cena da transformação, daquela lá que ele tá na moto na transformação, minha esposa, a Juliette, ela falou, aquilo lá parecia mais um máscara do que alguma coisa assustadora. Eu dava, sabe? Certo? E assim, a sensação que dá, vamos fazer o filme, uma, que o Nicolas Cage não pode ficar sem filme esse ano. Dois, acho que a gente vai perder os direitos pra Marvel, os direitos voltam pra Marvel e a gente vai perder, talvez, sei lá, alguma coisa pro futuro. Quando a gente assistiu Wolverine, que era um filme igualmente mal feito... Você achou legal agora, né? Eu achei que é mais legal, porque pelo menos assim, o Jackman tinha a sensação que chutou o balde. Agora, o Nicolas Cage não, o Nicolas Cage parecia que tava tentando mostrar que aquele personagem dava pra ser sério. Cara. Eu tive essa sensação. No Wolverine, você vê até pelas entrevistas do Jackman, talvez até pelo personagem ter lançado ele no grande público e tal, que ele trata aquilo como uma tremenda reverência. E fala que vai explorar o passado do personagem e não sei o quê. E o Nicolas Cage, você vê que, pô, ele tá ali fazendo aquelas caras bizarras e dando risada na hora da transformação. Pra mim, o Nicolas Cage tá zoando e eu acho até que o Nicolas Cage ele tá se divertindo fazendo um personagem que ele gosta e zoando e a gente tá pagando pra ver ele se divertindo. É, também, né? A sensação que dá é que até Wolverine conseguiu ser melhor do que esse motoqueiro fantasma. Eu me recuso a ver gente elogiando Wolverine na minha frente. Ah, mas Ed, você tem um novo referencial, Ed. Não, não. Depois do tsunami, abriu um buraco mais embaixo. A história é uma sucessão de clichês, sei lá, o filme não acrescenta nada. Pra ele funcionar, eu acho que primeiro, tinha que trocar o Nicolas Cage, né? Segundo, tinha que focar mais numa coisa, no terror, num personagem assim, torturado. O filme só deve melhorar se voltar pra Marvel, ou então se a Sony passar pra alguma subsidiária, assim, pra fazer uma série de televisão. Um momento positivo. Tinha momentos que, assim, Tem que ganhar o prêmio, tá procurando um nome positivo, tá enrolando aí. Tinha horas, assim, que lembrava muito, vagamente, é claro, né, e com uma qualidade muito infinitamente inferior, né, aqueles momentos, assim, do Super Neto. Acho que se o motoqueiro fantasma incorporasse alguns elementos da série Supernatural, ficaria melhor do que do jeito que foi feito, né. Dinheiro mal gasto, né. Mas você não falou a parte positiva, você perdeu o prêmio. E agora o tempo acabou. Beleza, então, tchau. Fala, Guilherme. Opa, e aí? E aí? Guilherme perdeu a camiseta, era pra atender falando, estou no Inominata meio. Pois é, você ia ganhar a camiseta do site, Guilherme. Mas você tem outra chance agora, isso. Guilherme. Você vai ter que nos convencer de um ponto positivo do filme. Mas primeiro você fala o geral. Não vai agora ludibriar a coisa, não. Fala o que você achou do filme, tudinho. Isso no decorrer da sua dissertação aí, você conseguir nos convencer de um ponto positivo, você vai levar essa camiseta. Filme, na verdade, eu gostei. Assim, não é um filmaço. Mas se você levar em consideração o primeiro Motoqueiro Fantasma... Para tudo, você gostou mais desse do que do primeiro? Estou bestificado. Primeiro apareceu o Motoqueiro Fantasma em 2 takes. Se você juntar o filme todo, você tem 30 segundos de Motoqueiro Fantasma. Mas o Ed contou nesse, ele apareceu 3 vezes. Pô, então acho que eu me distraí um pouco mais, porque no outro eu lembro que eu fiquei, pô, e esse cara vai ficar pulando esses caminhões até que horas? Nossa, Guilherme, eu tô bestificado. Mas vai, continua aí, vai falando. Vai falando que a gente vai ouvindo. O Guilherme tá querendo muito ganhar essa mariola, viu? É. Não, olha, em relação ao primeiro eu gostei. Achei a trama um pouquinho mais coesa. Gente, primeiro não tinha pé nem cabeça. Continua. Fala aí, Guilherme. Vamos lá, lembrando, hein, a minha comparação é sempre com o primeiro filme. Não, mas você vai ter que comparar depois dizendo que o filme era bom em algum sentido. Porque pode ser duas porcarias, né? Porque é uma merda menos cheirosa que é melhor que a outra. Isso, não, meu argumento é esse, é uma merda menos cheirosa. Vamos lá. Então vamos lá, em comparação ao primeiro filme, eu achei o roteiro mais estruturado, embora eu achei algumas coisas meio idiotas. Eu achei legal pra caramba a ideia dele estar no leste europeu, embora tenha sido o leste europeu mais genérico que eu vi na história do cinema. Podia ser o meio dos Estados Unidos, né? Não, pra mim era o meio dos Estados Unidos, ele estava no Texas o filme inteiro. Podia ser São Paulo até. Qualquer região um pouquinho mais desolada ali tava valendo. Então, aquele leste europeu foi o leste europeu mais genérico e os padres que não tinham o menor sentido. Muito menos aquela história dele perder o poder e depois voltar. Mas eu gostei da ideia do garoto. Eu achei o roteiro um pouquinho mais conciso dentro de um filme de herói do que o primeiro filme, que não tinha, sei lá, não tinha herói nenhum. Agora, puta, não dá, o filme é ruim pra caramba. Mas Guilherme, ele mentiu até agora. Ele tava mentindo, querendo elogiar o filme e não resistiu. O filme é ruim. Não dá, pô. É que eu gosto do Nicolas Cage. O quê? Porra, eu adoro Nicolas Cage. Então eu tento me esforçar pra gostar dos filmes dele, mas não dá. É sempre uma decepção. E você gosta dele por outro motivo que não seja os filmes? Ah, pô, sei lá, eu olho, ele parece uma boa pessoa, manja. Você olha e simpatiza com a pessoa. Nicolas Cage é um bom sujeito. Ele é eu também acho, ele é o cara assim, que se doa bastante, né? Gasta com um monte de porcaria, mas é tudo bem. Se você quer acreditar nele, mas não dá, os filmes são sempre ruins. É assim, eu adoro o Hugh Jackman, mas eu vi Van Helsing duas vezes no cinema, mas é uma bosta. Mas calma aí, por que que você foi... Calma aí, alguém foi ver Van Helsing duas vezes no cinema e estão me criticando por ter achado o Motoqueiro Fantasma 2 não tão ruim. Mas o Hugh Jackman não tem no Motoqueiro Fantasma. Não, mas como Van Helsing não se compara, né? Ela foi com outra intenção, Guilherme. Me uno ao Guilherme aqui, porque eu também gosto do Nicolas Cage. E eu até, como já falei no programa, ele tá muito bem. Kick-Ass, por exemplo, A Outra Face. Tem filmes muito bacanas dele aí. Só que se a direção e o roteiro não ajudam, né? Aí eu brinquei com a história do Nicolas Cage aqui. Mas eu também acho que muitos filmes... Na verdade, o primeiro que ele ganhou um Oscar que superou foi fantástico, né? Foi aquele Despedir de Las Vegas, se não me engano. Sim. O título aqui. A outra fase que o Ed citou, mas ele entrou numa fase... Acho que foi no final, de Con Air. Ruim pra caramba. Uma fase péssima. É que teve o Senhor das Armas nesse meio tempo que salva. É bom. E que aí foi melhorando uma ou outra vez no Kick-Ass. Mas eu acho que ele entrou também, mesmo ele melhorando, na categoria de ator que você não desvincula mais o ator do personagem. Ele, infelizmente, tá assim. Você sempre vai ver Nicolas Cage ali. Sim. Não, sim, você vai... O outro personagem. Ah, sim, não. Você é o Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage. Não tem uma coisa nesse segundo filme do Motoqueiro Fantasma que salva. Que é aquela cavalgada escrota dele com o outro Motoqueiro Fantasma no primeiro filme. Que não tem pé nem cabeça aquela cena. O cara entra... Não, eu tava aguardando essa última corrida. Eles correm, chegam lá... Não, você vai lutar sozinho. Eu só queria era fazer a viagem. Ué, mas era história. Eu gostei daquela cena, que aquela cena toca o Riders in the Heaven. Mas ela não tem propósito. Eu vou abalar as estruturas, então. Qual é o propósito da mijada em chamas, então? Fica pra gente, Guilherme. Tá bom, eu tinha apagado isso da minha memória. Agora ele te relembrou e você não vai mais dormir. Não, boa. Mas você sabe que com a mijada em chamas, eu cheguei a uma conclusão. O filme ainda é uma merda agressiva. Eu cheguei à conclusão que ele foi feito que não é pra ser levado a sério em nenhuma hipótese. Sinceramente, cara, não vão ao cinema, não comprem em DVD, não comprem em Blu-ray. Bom, vocês acharam que ele merece a camiseta ou não? Eu acho que depois desse comentário de não ver, não merece não. Guilherme, obrigado por ter participado. Pra quem não sabe, Guilherme também é colaborador do site da gente. Boa parte dos textos relacionado ao Homem-Aranha, né? Vamos ter a do Aranha e tal. Eu que agradeço aí por poder participar. Então, o nosso último convidado dessa noite agora é mais um leitor do site, o Elton McGarren. McGarren? Ah, é aquele vilão do Satan, filho do Satan Goiz. Vamos lá. Fala, Wellington, tudo bem? Beleza, Cobert. Esse é o último convidado dessa noite. Ed, já avisa ele que ele perdeu um prêmio, né? Porque... ele perdeu a camiseta, que ele tinha que falar, oi, eu estou no nominata 66, ele não atendeu assim, então já... Deu errado o telefone. Já perdeu a camiseta, já. Mas você ainda tem uma chance, Wellington. Tem uma chance, Wellington. Vou explicar o que é. A gente tá com uma lista enorme de pessoas. Tem que convencer a gente de uma coisa boa sobre esse filme do Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. Não pode ser uma coisa boa, tipo assim, referenciada com uma coisa negativa de outro filme. Você, primeira coisa, você gostou do filme? Vamos dar uma geral sobre tudo que você achou no filme. Aí depois que a gente fizer um balanço, você depois vai ter esse desafio. Não é um filmão, mas eu achei melhor que o primeiro. O que não é muito difícil também, né? Você achou melhor que o primeiro? Eu achei. Eu acho que a gente tá muito... Pelo menos tá equilibrado. As nossas ligações estão equilibradas. Tá meio a meio. Tá meio a meio, então. Então vai lá, explica por que melhor que o primeiro e o que é que tem de pontos positivos no filme. Então, melhor que o primeiro eu achei o visual do motoqueiro. Esse visual mais sujo dele, mas... Porque no primeiro ele pegava fogo, mas era como se ele não tivesse nada... aquela cabeça de flamejante lá não afetava nada a roupa dele. Nesse aqui você vê as cinzas saindo, a fumaça. A própria foi como nos quadrinhos, né? Isso. A própria moto dele também, mas a transformação também achei legal. Ponto certo. Positivo, acho que eu gostei. A melhor parte do filme que eu achei foi aquela habilidade dele de pilotar qualquer equipamento dele. Ele transformar em infernal, acho que eles... Que eles pegaram já da... Acho que foi o Jason Aaron que incluiu isso no personagem, né? Não importa em que montaria... Na verdade, já tinha um conceito, né? O Cavaleiro Fantasma em si, não o original, mas a outra versão também tem isso. Foi uma coisa que eles aproveitaram dos quadrinhos, né? É, porque em inglês, Rider não é só motoqueiro. Ele pode ser... É pilotar qualquer coisa, montar. É, isso tanto é. Tanto que o Cavaleiro Fantasma também é Ghost Rider. O ponto negativo, eu achei que... Eu não sou dos que acham o Nicolas Cage um mau ator, mas... Nesse filme eu achei que ele ligou um botãozinho lá de tô nem aí e vou ser canastrão até o fim, porque... Boa. Ele já tem uma leve tendência pra ser, né? Pois é. Na transformação dele, ele dando risada, feito um doido. Dessa vez... Você achou os efeitos bons? Você gostou das cenas de ação, as edições e como ela ocorre, do jeito que ela ocorre? Achei legal. Tem umas cenas assim, desnecessárias, parte que o motoqueiro chega e fica... fazendo brincadeira com os bandidos, como naquela primeira aparição dele. Não sei se isso é um reflexo de que dessa vez o Nicolas Cage estava interpretando o motoqueiro também, não era um dublê. É, tem esse detalhe. Eu não sei, esqueci de falar. O Nicolas Cage foi eu e o motoqueiro fantasma vencer um dublê. Quer dizer, não nas cenas de... Teve aquela cena igual do Hulk, né? Pontuaram tá ele em vários cantos. Porque que ele ficava confuso. É o caduco, né? Ele tava esquecendo a fala dele, ele ficava olhando pro ar. O motoqueiro meio que ataca, como ele falou pra mulher lá, que eu esqueci o nome. Ele falou que o motoqueiro, quando se ele aparecesse, ela ia ser tão pecadora quanto o diabo que eles estavam atrás lá. Ele não tinha controle sobre o personagem, né? Pelo que eu sei. Isso. Mas você achou que tá bem caracterizado? Porque transformaram o motoqueiro, a entidade, numa coisa meia... É medula, vai. Meia reação e reação. Ele não parece ser só uma coisa consciente. Porque um demônio não é porque é um demônio que é uma coisa só grotesca. Ele tem uma mente, uma coisa funcionando. Eu achei o motoqueiro meio animalesco demais. O que você achou dessa questão? Porque comparado ao outro filme, pelo menos ele tinha uma certa consciência, né? Então, nesse filme eu achei que eles quiseram separar a personalidade do Johnny Blaze do motoqueiro. É como se quando o motoqueiro tomasse controle, ele ficasse alucinado aqui. Precisando, quase viciado em vingança. Tem aquela cena que ele se transforma na moto lá, o Nicolas Cage fica dando risada lá, e ele vai se transformando até que ele vira como se ele tivesse deixado o motoqueiro livre pra motoqueiro barbarizar o vilãozinho lá. A gente fala mal dos filmes assim porque a gente conhece os quadrinhos, mas muita gente que eu conheço que não conhece os quadrinhos gostou do primeiro filme, gostou desse. Então eu acho que se você for assistir de cabeça, não levar muito pro lado dos quadrinhos e só pra se divertir, você vai gostar. Não vai sair de cabeça quente igual o personagem. Fui o único que aconselhou alguém a assistir este filme neste nominata. É, então, Ed, você tá sendo vencedor. Até a cena lá da mijada... Ah, não, você gostou disso? Não, não gostei, mas ficou... Do jeito que foi mostrado, ficou até passável. Acabou tudo. Cara, é o Magaren, ele tentava matar o Jaspion. Toda semana ele tava lá tentando matar o Jaspion. Então... Isso já é contra ele, né, Ed? Já é uma vilania ele falar que a mijada fogueteira é engraçada. Bom, agora falando sério, o Wellington, ele tá... Você tá junto com o Eric também no Aracnofan, é isso? Isso. É um... Quantos é... O Eric, pra quem não sabe... É, ou não viu, né, nossos vídeos do Marvel CC16 durante Eric o... Ele que é o menino da caixa. É o menino da caixa. Ele que faz aqueles comic box lá, que a gente fez um especial com o Luke Ross. E aí ele que me indicou o Eric, falou assim, ó, um cara que gosta, fanático. Ele vai ver o filme vai ser horrível, mas ele vai adorar. Eu fui assistir Elektra no cinema, não gostei, mas fui. Eu também cometi esse crime, mas aí pelo menos tinha a Jennifer Garner, né? Então, como eu falei, vão ver o filme. Não! Vão tirar suas próprias conclusões. Não, isso eu concordo. Tirem suas próprias conclusões. Esperem passar na Globo, na tela quente. Daqui 5 anos, na tela, né? É, mas é isso mesmo. Espera passar na Globo e aí você diz se o filme é bom ou não. Tá bom, valeu, Wellington. Obrigado aí. Eu que agradeço. That's right. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Então tá, vamos parar de falar mal desse filme e vamos encerrar a gravação de hoje. Queria agradecer excepcionalmente aqui o JR, que é quase impossível encontrá-lo, ele faz a linha. A gente tava com todo mundo com saudade de você, Jota. Obrigado por ter participado do programa de hoje. Agradeço por ter chamado. Sempre que puder xingar um filme, vou vir comparecer com vocês aqui. E agora até o Vingadores. Quem disse que você vai ser convidado pra mim falar? Ah, é bom vocês me chamarem, porque como eu tava aqui no começo, agora que, que a gente chegou num ponto fulcral da vida da Marvel no cinema, você tem que me chamar, gente. Ah, é, mas a gente só chamou você pra xingar, que é mais dividido você xingando do que elogiando, cara. Ué, você não sabe se o filme do Vingadores vai ser bom? Eu ia Ele tem outros podcasts aí no meio do caminho, mas tá a expectativa ainda do filme dos Vingadores. No Vingadores, podia ser, como é um momento histórico da história da Marvel, a gente podia estar os editores originais, né? No podcast. Eu concordo. Vocês vão me excluir? Uhum. Eu falei isso só pra ver essa boa ideia. Eu falei isso só pra ver essa questão só. Não! Eu, o Coveiro, o JR e o João. Fechado. Então até lá, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast mais uma vez e até o próximo Nominata 66. Faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught him yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com. Como é que é? É o maisinho, né? Adicionar... Não, não é o maisinho. Onde que adiciona as pessoas, o Ed? Você vai no Orkut. No Orkut. Imbecil. Já viu aquele filme, acho que chama Dog Soldiers? Não. É inglês. É baixíssimo orçamento. O cara faz uma... Ele coloca... Que é isso? É um cachorro? Eu tomei mais susto agora do que no filme, bicho. Eu tô falando de filme que chama Dog Story. Coloca com essa latinha. Alô, alô. Responde. Responde com toda sinceridade.